Bom dia a todos. Que a paz de Jesus esteja com todos. Todos me ouvem bem? Então, vou dispensar o microfone e nós vamos tentar falar hoje sobre o Natal de Jesus. Nós vamos falar sobre o Natal de Jesus. E Natal quer dizer isso, nascimento, né? Nós estamos a uma semana do Natal. Todos nós sabemos que essa data, 25 de dezembro, não é a data real em que Jesus nasceu. Não há nenhum registro histórico, não há nenhum fato que permita afirmar que 25 de dezembro é a data do nascimento de Jesus. Mesmo porque o calendário, como nós conhecemos hoje, ele foi organizado, as datas religiosas do catolicismo romano foram estabelecidas muito tempo depois do evento em que Jesus nasceu. E para a gente ter uma dimensão, né, de tudo isso, há uma série de controvérsias a respeito dessa data. Tanto é que os católicos lá do mundo oriental, os católicos ortodoxos, eles celebram no dia 6 de janeiro o nascimento de Jesus. Então nós não temos atualmente como precisar, como afirmar qual é a data do nascimento de Jesus. E também não temos como saber nem o ano em que ele nasceu. O mundo ocidental oficializou o calendário, a contagem dos anos, aparentemente a partir do primeiro ano que seria o nascimento de Jesus. O mundo já tinha uma história pregressa contada em milhares de anos. Só que também nós não temos como ter certeza se passaram 2011 anos do nascimento de Jesus até os dias de hoje. Porque há cálculos que dizem que teria mais 3 ou 4 anos, enquanto que outras contagens estabelecem com menos 3 ou 4 anos. Então fica às vezes aquela dúvida, né? Por que então nós nos preocupamos com o Natal? Por que então o Natal se tornou importante e ele passou a ter um significado espiritual muito grande? Isso decorre de uma questão importante que está relacionada ao pensamento. Essa data hoje, ela desperta em milhões de pessoas em várias partes do mundo um sentimento de aproximação de Jesus. Então, embora nós saibamos que as datas elas tenham uma importância relativa, as datas elas não são tão assim importantes do ponto de vista essencialmente espiritual, mas do ponto de vista didático, do ponto de vista psicológico, ajuda os indivíduos a fixarem o seu pensamento de maneira mais intensa num significado muito profundo, que é o do nascimento de Jesus. Aí sim tem um significado espiritual muito grande, né? Embora nós, espíritas, não consigamos determinar, juntamente com os historiadores, quais são as datas exatas, e os espíritos não se preocuparam com isso, porque quando eles começaram a trazer os ensinamentos, eles não queriam que nós fizéssemos uma adaptação de nenhuma religião. Eles não queriam estar ali presos a essas questões históricas, essas questões que devem ser alvo do trabalho intelectual do homem. Eles queriam trazer uma mensagem muito mais de caráter moral, ético, capaz de conduzir as pessoas do que se envolver nessas questões. Porque qualquer data que qualquer espírito afirmasse, olha, esse é o dia exato, o ano exato do nascimento de Jesus, haveria uma grande controvérsia. Porque muitos não aceitariam, outros talvez sim. E que ganho teria isso para a cristandade? Nenhum. Os espíritos procuraram, diferentemente, exaltar a importância da vinda de Jesus. Eles procuraram destacar o quanto esse fato foi significativo e o é até hoje para a humanidade. Por isso que nós vamos observar nas comunicações, principalmente aquelas que vieram através da psicografia de Chico Xavier, nós vamos identificar espíritos dando uma ênfase muito grande ao Natal, destacando a importância dessa época, porque ela é capaz de despertar no sentimento das pessoas aquilo que há de melhor. Nós nos sensibilizamos mais nessa época, porque é um conjunto de vibrações, de pensamentos que envolve a humanidade nessa época. E até no mundo espiritual isso é assim. Também, numerosos espíritos de formação cristã que conservaram a tradição principalmente do catolicismo romano, voltam o seu pensamento a Jesus nessa época, nessa data. Por isso que para nós espíritas, embora nós não tenhamos datas religiosas, nós não tenhamos um calendário religioso a ser seguido, nenhuma data importante do espiritismo, ela é vista como uma data de caráter religioso. Ela tem uma importância histórica. Mas nós acabamos incorporando como parte da nossa própria formação religiosa essas festividades do Natal. Só que nós tentamos fazer o que nessa data? Buscar o sentido verdadeiramente espiritual do Natal. Buscar a essência que o Natal deve ter e aproveitar, já que nós não temos hoje como romper de pronto com todas as convenções humanas, nós não temos hoje como nos libertar de pronto de todo um contexto social e cultural que nós vivemos, então vamos sublimar essas situações. Já que então existe esse período, já que a sociedade está organizada para parar nessa época, já que há fortes referências ao nascimento de Jesus nessa época, vamos aproveitar esse momento para a sublimação dessa data, para que ela saia daquela circunstância de ser apenas uma data religiosa, de ser apenas uma convenção, de ser apenas uma data que o comércio se apropriou como uma forma de obter mais vendas nesse período. Nós vamos tentar superar isso. Nós vamos buscar o sentido mais profundo, então, do que é o Natal, o nascimento de Jesus. Então, para nós espíritas, para uma adaptação, nós poderíamos dizer que o Natal, ele deveria ser usado como um momento de profundas reflexões, um momento em que voltássemos realmente e pensássemos sobre Jesus e sobre o significado da sua vinda a este mundo, a sua vinda material. Porque espiritualmente nós já sabemos, por inúmeras informações que vieram do mundo espiritual, que ele está profundamente ligado espiritualmente à Terra. A humanidade é profundamente devedora desse espírito que a acompanha desde milhões de anos, desde a formação desse mundo. Só que não falaremos hoje sobre essa parte da vida de Jesus anterior ao seu nascimento. Mas vamos pensar o que significa a sua vinda pessoal ao mundo, a sua chegada e a sua materialização. Que muitos pensam, até dentro do meio espírita, que não foi da forma comum como todos nascem. Há pessoas que têm uma grande dificuldade de aceitar que Jesus tenha nascido como todos os seres humanos nascem. Mas nós aprendemos pela doutrina espírita, através de uma fala que nós vamos encontrar em Jesus, lá nos quatro evangelhos, está lá no Novo Testamento, de que ele não vinha derrogar leis. Jesus não veio modificar as leis. Mas que leis ele estava falando? Eram as leis judaicas? Não. As leis judaicas, aquela tradição toda que se construíra em séculos anteriores à sua vinda, essa ele modificou em muitos aspectos. A lei judaica Jesus respeitou, mas modificou naquilo que precisava. Mas a lei divina, e era isso que ele se referia quando ele disse: eu não vim derrogar leis, eu não vim modificar leis. As leis naturais, que são leis do Criador, são leis de Deus, essas ele não derrogou. Então, o nascimento de Jesus, como todas as pessoas nascem, não há nenhum problema. Por quê? Toda essa construção teológica que existiu, tentando colocar Jesus, primeiramente como Deus, depois, se ele é um Deus, ele não pode nascer como todos os homens. Isso foi decorrente da grande dificuldade que nós tivemos nos tempos passados de entender que o que importa essencialmente é a natureza espiritual do indivíduo, a essência daquilo que ele traz. São os seus sentimentos, as suas ideias, as suas atitudes. O corpo, ele não é essencialmente puro ou impuro. Não há pureza do corpo. Há a higiene que a gente pode manter para garantir a saúde. Mas pureza não está no corpo físico, não está num objeto. A pureza está no espírito. E era isso o que Jesus conservava. A humanidade, ela teve uma grande dificuldade de lidar com a sexualidade em muitas épocas, e até hoje é assim. Devido a mitos relacionados à origem da humanidade, concebeu-se que a sexualidade era algo que estava o quê? Mais ligado ao imperfeito, ao mal. E por isso que a civilização cristã idealizou e criou essa ideia de que Jesus teria vindo por uma forma de uma concepção diferente do resto da humanidade. Porque associou-se demais a ideia da reprodução, a ideia da sexualidade com o imperfeito, com aquilo que perde o homem. Mas a sexualidade em si, ela não é nem boa nem má. Ela é o que o indivíduo faz dela. Então, é a pureza da ideia, do sentimento e do pensamento que torna a sexualidade e o processo reprodutivo puro ou impuro. É a natureza da pessoa envolvida que torna isso sublime ou inferior. Então, Jesus, ao nascer de uma maneira muito simples, filho de um casal pobre, de um casal sem expressão na sociedade, já trazia ali um ensinamento profundo para a humanidade. Porque ele poderia ter nascido, por exemplo, na corte do Império Romano. Ele poderia nascer filho do Imperador Romano. Já pensou como seria muito mais fácil para ele conquistar todo o mundo? Jesus poderia ter nascido entre as famílias mais destacadas do seu povo, do povo hebreu. Ele poderia ter nascido filho de um sumo sacerdote, ter nascido filho de um fariseu importante, mas há um sentido muito profundo no seu nascimento, filho de uma família pobre, de um operário, de um carpinteiro e de uma mãe que era uma dona de casa. Que era o papel comum das mulheres na época. Elas não tinham profissões. Então, por que Jesus, né, o espírito mais elevado que nós temos, conhecimento, veio e encarnou? Para Jesus nós não dizemos reencarnou. Nós reencarnamos várias vezes, mas ele encarnou uma única vez aqui. Né? Porque neste mundo, ele só teve uma vida, só uma experiência física. Porque ele já tinha evoluído, já tinha conquistado a não necessidade de reencarnações muito tempo antes da formação desse mundo. A evolução de Jesus já tinha se dado em outros mundos que nós nem temos conhecimento, não temos registro da existência deles. Então ele reencarnou, ou melhor, ele encarnou aqui uma única vez e escolhe a condição mais humilde para essa vinda. E isso tem um sentido muito profundo. Ele vem justamente mostrar que a natureza do indivíduo não tem nada a ver com as suas origens sociais, as suas castas, a sua origem familiar. Aquilo que o indivíduo é não está relacionado a uma suposta descendência que ele traz. Os cristãos se atrapalharam com essa interpretação. Tanto é que quiseram relacionar Jesus à linhagem do rei Davi. Porque como podia o tão esperado Messias deles, dos judeus, nascer de uma família tão humilde? Não, ele tinha que ter alguma ligação com a realeza. Então quando nós já vamos observando, através das leituras, que no Evangelho há essa tentativa de aproximar Jesus dessa suposta descendência do rei Davi, já é o quê? A nossa imperfeição tentando adaptar Jesus ao nosso modelo daquilo que nós consideramos como sendo importante para um indivíduo. Nós não sabemos realmente se Jesus teve uma ligação consanguínea com o rei Davi, mas isso não tem a menor importância, porque a sua realeza se destacou não da sua origem supostamente ligada à casa real que governou durante um tempo o povo hebreu. A sua realeza se destaca do quê? Daquilo que ele era, daquilo que ele demonstrou para as pessoas do seu tempo. E escolher uma vida humilde, sem prestígio, sem ligações com os poderosos, era uma forma de mostrar para as pessoas que qualquer pessoa, independente da sua origem, ela teria condições de oferecer algo de bom. Porque se ele fosse descendente de um rei realmente, se ele fosse filho do imperador romano, se ele fosse filho de um sumo sacerdote, se ele fosse filho de uma liderança dos judeus do seu tempo, seria muito fácil as pessoas dizerem, né? Olha, ele é assim porque ele é dessa origem. Então só pode ser assim quem é dessa origem. E a gente vai perceber que grandes mestres, grandes espíritos que vieram iluminar as consciências humanas, eles também, se nasceram ricos, eles abdicaram dessa riqueza para demonstrar aquilo que eles eram. Né? Gautama Buda, que é o primeiro, mais importante, abdicou da sua condição de príncipe, de alguém que tinha uma origem ali importante no seu meio, para vivenciar integralmente as suas ideias e trazer a sua filosofia. Ele entendia que para demonstrar para as pessoas os princípios que ele trazia, ele precisava cortar essa ligação com a sua origem real. Então, nós vemos isso em Jesus também. Jesus, ao escolher o lar pobre, humilde, um nascimento tão singelo, era uma forma de demonstrar para as pessoas isso. O que importa não são as suas vestes, tanto é que Jesus vestiu as roupas comuns da época. Ele vestiu aquilo que era o vestuário comum do tempo. O que importava realmente eram as ideias que ele vinha trazer. Era aquilo que trazia ali como ensinamento. Isso era o importante. Então o nascimento de Jesus dessa forma, essa escolha que ele faz de uma maneira tão singela, tão simples, é já a primeira lição que ele traz ao coração humano, a da simplicidade, e mostrar que aquilo que é essencial para o espírito não está relacionado necessariamente com nada material. O espírito, para a sua evolução, ele precisa da matéria como oportunidade, como experiência, como oportunidade de aprender, de realizar. Mas ele não precisa que essa matéria seja a mais sofisticada disponível no mundo. Por isso que para ele, o berço de palha foi tão útil quanto seria se fosse um berço de ouro de um príncipe, de um filho de um imperador. Mas a escolha pela simplicidade era pelo ensinamento que ele vinha trazer, de que o homem deve buscar no seu interior aquilo que é o mais valioso. Ele deve buscar no seu mundo íntimo aquilo que é o mais importante. Por isso que Jesus conviveu com pessoas simples. Por isso que ele buscou como discípulos pessoas simples. Se ele buscasse as pessoas mais intelectualizadas da época, se ele buscasse aqueles mais destacados na época, mais uma vez ficaria o pensamento para reflexão. Será que só aqueles que foram muito favorecidos com muita cultura, muito conhecimento, é que podem se elevar espiritualmente? É que estão capazes de se acercar desse conhecimento espiritual? Nós teríamos milhares de pessoas dizendo isso. Olha, Jesus pregou para pessoas ilustres do seu tempo, e essas pessoas tinham uma condição intelectual na época que permitiram compreender. Por isso que elas conseguiram ser seguidores dele. Eu sou um pobre coitado aqui no mundo, não tive oportunidade de estudar, sou uma pessoa limitada, nunca vou conseguir ser um seguidor de Jesus. Mas ele busca as pessoas mais simples do povo, que era para mostrar isso, de que era possível a qualquer um compreender e entender. Era possível para qualquer um se tornar grandioso. Por isso que a gente foi estudar a vida dos discípulos de Jesus, em todos nós vamos encontrar alguma fraqueza humana. Em todos nós vamos encontrar imperfeições ali. Mas ele escolhe justamente seres que eram imperfeitos, seres que traziam limitações, mas para mostrar-lhes o potencial que eles traziam, para que eles pudessem fazer florescer, fazer germinar, crescer e florescer aqueles ensinamentos que Jesus trazia. Então os discípulos, com as suas imperfeições, com as suas características ainda muito comuns à humanidade, foram escolhidos por quê? porque eram criaturas. Além de estar aptas a receber esse ensinamento, de ter o seu coração aberto a esse conhecimento, eram criaturas que podiam superar as suas limitações ali, em contato com o ensinamento de Jesus. E isso ficou o grande ensinamento para a cristandade, que qualquer um pode se tornar um seguidor de Jesus. Geralmente a gente dá um destaque grande a esses que eram os mais simples, a esses que eram seguidores mais humildes de Jesus, mas ele também teve fariseus que o seguiram um pouco distantes, porque eles tinham muito medo de se comprometer com aquela mensagem tão revolucionária, que modificaria tão profundamente a sociedade deles. Mas eles se sentiam atraídos também. Né? Gamaliel, Nicodemos são exemplos desses que tentaram seguir Jesus um pouquinho atrás. Se eles tivessem tido um pouquinho mais de coragem, eles teriam se aproximado mais de Jesus. Mas, tão comprometidos com tantos interesses ali da sua sociedade, do seu tempo, eles não tiveram toda essa disposição para compreender Jesus. Coisa que pessoas simples poderiam ter, porque não haveria maiores comprometimentos para eles. Mas Jesus busca em tudo a simplicidade, Jesus busca em tudo a coisa mais simples do ponto de vista material, justamente para identificar o que, ou melhor, para indicar à humanidade que o foco dela deve ser para aquilo que é de essência espiritual. Para indicar que nós não temos que nos preocupar tanto com as questões materiais da vida. Que a religiosidade, ela não deve estar cercada de coisas materiais. E sim, ela deve ser uma vivência profunda do indivíduo. Ela deve ser algo que tenha que estar no seu interior. É isso que Jesus quis demonstrar com toda a sua forma de vida simples. Com toda a sua forma de vida comum como qualquer outra pessoa. Tudo que nós vamos encontrar em Jesus que é de destaque, que o torna diferente da maioria, é de natureza espiritual. Nós não vamos encontrar Jesus com vestes especiais. Jesus veste a roupa comum das pessoas do seu tempo. Mas aquilo que ele fala é diferente do tempo dele. É diferente daquela época. Jesus é uma pessoa que publicamente se posiciona dizendo que não há diferenças entre o rico e o pobre perante Deus. Que não há diferenças entre a casta religiosa e a grande maioria. Jesus se aproxima das pessoas mostrando que aquelas tentativas de separação, de segregação que existia, de pessoa pura e pessoa impura, aquilo não existia aos olhos de Deus. É por isso que Jesus escandalizou tanto aquelas pessoas que eram tão conservadoras no seu tempo. Porque ele se aproxima daquilo que era considerado impuro. Uma parte do povo hebreu que tinha se separado há muito tempo, os samaritanos, ele se aproxima e fala dos samaritanos normalmente, sem ficar escandalizado, nem demonstrar que devíamos nos escandalizar, porque alguém era separado daquele povo que era o predominante ali, de onde ele tinha nascido. Jesus se aproxima de pessoas que eram consideradas impuras e indignas na sociedade, embora tolerados, suportados, prostitutas, cobradores de impostos. As pessoas mais pobres, mais simples, tem acesso fácil a Jesus. As crianças, nós achamos hoje que a nossa concepção de criança é a mesma do passado, e não era. A criança no passado da humanidade, ela foi vista de diferentes maneiras. E no tempo de Jesus, as crianças não tinham muita importância com elas. Ninguém dava muita atenção para as crianças. Elas eram mais ou menos meio que criadas como animaizinhos ali. Só depois que elas desenvolvessem alguma condição de comunicação, de diálogo, é que elas começavam a se aproximar de uma convivência mais assim direta com o adulto. O adulto cuidava, preservava a vida da criança, até amava os seus filhos dentro da limitação que eles tinham na época, mas a criança não tinha tanta atenção. E Jesus muda isso, né? Ao pedir que as crianças se aproximassem dele. Porque elas também, como espíritos em evolução, embora num corpo que limitasse a sua capacidade de entendimento, também seriam sensíveis aos seus ensinamentos. Por isso que ele fala: deixai vir a mim as criancinhas. Não era só para dizer que nós tínhamos que ser simples de coração como as crianças, mas que elas também tinham capacidade de aprender e entender os seus ensinamentos. Então Jesus, ele vai buscando pessoas na época, as pessoas mais simples, as pessoas esquecidas, as pessoas discriminadas, as pessoas que não tinham qualquer assim importância para aqueles que eram os dominadores da época. Jesus as aproxima e mostra. Então Jesus, ele é um modelo de uma humanidade, ele é um modelo de um homem que é aquilo que a humanidade precisa se tornar. Daquele que não discrimina, daquele que não se afasta, mas daquele que aproxima para ajudar, para melhorar, para transformar. É essa a grande mensagem de Jesus. Que infelizmente nós fizemos o que nesses quase 20 séculos da sua vinda? Nós fizemos o que? Nós fomos buscando tudo aquilo que fosse secundário, tudo aquilo que fosse sem importância. Criamos as religiões institucionalizadas, criamos as religiões do fanatismo, pegando detalhes sem importância, e a mensagem real do Cristo, que é essa, de fraternidade, de amor, ela acaba muitas vezes esquecida. E que parece que ela é despertada em nós nesse momento em que nós vamos relembrar o seu nascimento, nessa data convencionada que é o 25 de dezembro. Parece que essa comoção, esse sentimento que se aposta de nós, é a lembrança disso que nós fomos no passado, de que, ou melhor, é a lembrança daquilo que nós poderíamos ter sido já em tantas vidas. Pessoas que compreendem Jesus naquilo que realmente ele veio ensinar, que é essa noção de amor, de fraternidade. É por isso que o Natal, ele mobiliza esse sentimento de a gente querer doar, de a gente querer compartilhar, de a gente querer congregar as pessoas da nossa família. Esse sentimento é o reflexo disso, do nosso inconsciente mais profundo que desperta. Olha, o mais importante na sua vivência cristã é o amor. O mais importante no seu sentimento, na sua religiosidade, é o amor que você é capaz de dar ao outro. Porque o amor é a essência do ensinamento de Jesus. Quando ele é questionado qual era a lei divina, ele fala: olha, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Enquanto nós temos lá na primeira revelação com Moisés apenas proibições, não faça isso, não faça aquilo, você não pode ser assim, Jesus muda. Ele muda, ele tira o não, ele tira a proibição e dá um novo comando, um novo ensinamento para a mente humana, para que ela pudesse evoluir. Ame, ame a Deus, ame ao seu próximo. E ele, ao dizer que o ensinamento de amar ao próximo como a si mesmo era semelhante ao ensinamento de amar a Deus, queria dizer que amar a Deus, nós só vamos compreender realmente o que é se nós começarmos a amar o nosso próximo. Nós só vamos conseguir amar a Deus se nós conseguirmos exercitar com aqueles que estão próximos de nós esse amor. Essa é a essência do ensinamento de Jesus, mas que lamentavelmente muitas vezes nós esquecemos. Porque exaltar isso nem é tão difícil. Basta nos deixarmos impregnar por algumas ideias, basta nos deixar influenciar por mensagens tão sublimes que espíritos generosos trouxeram para nós. Basta lermos no Evangelho as falas de Jesus sobre o amor e nós nos sentimos empolgados, nós nos sentimos comovidos com esse ideal. Poxa, é possível então vivermos harmoniosamente entre nós. É possível então termos esse sentimento. Mas quando nós começamos a vida e começamos a dar importância às coisas materiais, o que a gente acaba fazendo? Acaba deixando de lado essa idealização toda. Acaba não dando tanta importância, porque a gente começa a se prender demais às nossas supostas necessidades. Começamos a nos prender demais a certas rotinas, a certas convenções. E nós vamos o quê? apagando esse sentimento em nós. E ele volta e fica guardado lá no nosso íntimo mais profundo, ainda como uma chama muito fraca. É por isso que o Natal, ele deveria representar para nós não apenas um momento em que essa chama, ela se aviva no nosso coração só nessa época do ano, mas ela deveria ser o começo de uma nova vida. Ela deveria ser esse momento de grande renovação que nós iniciaríamos na nossa existência. Natal é uma época muito propícia para nós nos renovarmos, para nós desejarmos ardentemente modificar certos aspectos da nossa vida, para que a gente possa atingir esse ideal que Jesus nos propôs. O Natal, ele é um momento de reformulação do nosso sentimento. Por isso que se torna útil para nós essa data. Às vezes a gente guarda tanto tempo, despende tanta energia para fazermos o que nessa época? Preparativos de festas, não é assim? Preparativos para as nossas férias, reorganizar a casa, fazer reforma, não é assim? E a nossa própria condição econômica favorece isso, não é? Porque a sociedade está organizada de uma forma a fazer com que a economia se movimente mais nessa época. Mas o que é mais importante, embora todas essas coisas tenham o seu significado para a vida material, mas elas nunca poderiam nos impedir de utilizarmos essa época, já que há tantos pensamentos se voltando para Jesus, já que há tantas reflexões sobre o bem, já que há tantas intenções bondosas nessa época, que nós aproveitássemos toda essa força que envolve a humanidade nesse período e fizéssemos propósitos de renovação, de mudança, de crescimento espiritual. É uma ótima data para que nós firmemos aquele compromisso de, por exemplo, fazer aquele curso sobre o Espiritismo que a casa nos oferece e que a gente vem protelando há tanto tempo, ou de retomar esses estudos. É o momento de a gente firmar um propósito de reconciliação com a vida, porque há muitas pessoas que não estão de mal de ninguém, mas às vezes elas estão tão amarguradas, tão decepcionadas com a vida, e elas acabam ficando de mal com a vida, achando que a vida é apenas um espaço, um período da sua existência só de sofrimento, de dor, de lamentação, quando na verdade não é. A vida, ela tem inúmeras possibilidades de nos sentirmos felizes. É que muitas vezes nós não queremos o trabalho de buscar essa felicidade, que muitas vezes ela vai estar aonde? Ela vai estar em algo novo que nós iniciamos na nossa vida. Então o Natal poderia ser esse momento de reformulação da nossa própria concepção de vida, de idealizarmos para nós algo diferente, de buscarmos algo diferente e de nos libertarmos de crenças que nós temos, de que a vida, por exemplo, é só sofrimento, é só dor. Poderia ser esse momento para isso, para reformularmos o nosso pensamento, para modificarmos atitudes. Talvez a gente não vá conseguir, só nessa época, mudar todo o nosso ser e nos tornarmos pessoas totalmente diferentes, mas nós poderíamos, pelo menos algo, aquilo que mais nos incomoda, nos propormos como algo que nós vamos trabalhar mais intensamente pela nossa renovação. Creiam que tudo aquilo que nós pedirmos a Deus, que é de natureza espiritual, que é de natureza de elevação da nossa alma, de evolução do nosso espírito, isso nós recebemos. Isso nós alcançamos. Deus nos dá as coisas materiais quando nós pedimos, se elas forem úteis ou não para o nosso progresso. Por isso que muitas vezes as coisas materiais Ele não nos dá. Mas as coisas que são de natureza espiritual, quando nós pedimos a Deus, nós receberemos isso. Mas nós receberemos se tivermos um propósito realmente firme nessa intenção, de realmente querermos mudar aquilo que nós precisamos mudar em nós. Isso nós conseguiremos. Talvez não seja imediatamente, talvez não seja no ano de 2012, mas será em nossa vida em algum momento. No momento em que nós tivermos feito tudo para alcançar aquilo. Porque aquilo que compete a Deus, aquilo que compete à espiritualidade, vem sendo feito para a humanidade há milhares de anos. A vinda de Jesus é isso. Era algo planejado, algo idealizado, para trazer à humanidade um marco, um ponto novo na sua evolução. A partir daquele momento em que a humanidade recebe os ensinamentos de Jesus, ela passa a sua maioridade espiritual. Quer dizer o quê? Ela passa um momento a entender que depende essencialmente do homem a sua evolução espiritual. Depende essencialmente do seu desejo, do seu sentimento, do seu empenho para esse crescimento. Então o Natal é a simbologia disso, de que nós temos esse potencial de crescimento. Porque se Jesus se dignificou a vir, se propôs a vir, e vencendo barreiras inimagináveis para nós, descendo da altitude que ele estava, em termos de evolução espiritual, completamente desligado da matéria, e se revestindo da matéria, que lhe trouxe muito sofrimento, um sofrimento superior àquele que nós imaginamos que ele teve na cruz, ele muito mais sofreu ao estar no mundo material, do que passar para o mundo espiritual. Mas ele então, se ele veio para nos ensinar isso, é que nós temos a condição de aceitar, de entender e de modelar a nossa vida por esses ensinamentos. Então o Natal, embora seja uma convenção do mundo, seja uma data religiosa emprestada de uma maioria cristã, nós podemos torná-lo profundamente espiritual, entendendo que ele é uma época do nosso nascimento. E passaremos a celebrar o Natal não mais como o nascimento de Jesus para a humanidade, mas o nascimento nosso, indivíduo, uma pequena parte da humanidade, para Jesus. Podemos tornar o Natal esse momento, momento que nós vamos despertar a nossa consciência para a compreensão da nossa realidade espiritual e da nossa necessidade de renovação, da nossa necessidade do Cristo. Que Jesus nos abençoe a todos, nos inspire, nos dê compreensão desse significado todo que é a vinda de Jesus para a humanidade, e nos dê a força para que nós atinjamos esse ideal de sermos seus discípulos fiéis. Que assim seja.